Depressão. Depressa, depressa, corre, foge, entra na casa e se tranque. Depressa, depressa, a perna cabeluda quer te pegar. Depressão, depressão, depressão. Depressão é pressão, a gente vive. Ou melhor, a gente sobrevive. Corre na cidade grande, corre, corre para ser grande. Sai da toca, mané, sai debaixo da saia da mamãe. Vem me frente, olha nos olhos. Brilhe sempre e não caia em depressão. E digo mais, paranoicamente durmo ouvindo os zumbidos de uma conversa prepotente recaída para um lado qualquer. Tanto fez, tanto faz, tudo bem, vem de cá, vem de lá. Ai meu Deus, eu vou rimar, perdendo assim todo sentido.